You click. noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai passar a revista às 5 faces do hard rock: o hard rock puro e duro, o hard and heavy, o AOR, o Southern Rock e as baladas. E além de bandas clássicas, vamos ter algumas bandas mais obscuras e vamos ter também bandas do século XXI. E vamos iniciar este Riff Service com uma sequência de 3 bandas de hard rock. E vamos iniciar com um dos clássicos da carreira dos Taikito e do primeiro álbum Don't Come Easy. Vamos ficar com a música Forever Young. Para vocês, Taikito, Forever Young. Run! Come on everybody. E após Taikito, ficamos com a clássica banda britânica UFO e ficamos com a música Come On Everybody, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum UFO One. E terminamos esta sequência com uma banda mais desconhecida. Estou a falar-vos dos Cats in Boots e ficamos com a música Whip It Out. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de bandas de Hard and Heavy do século XXI. E vamos iniciar com os Dynasty, e do álbum Renatos vamos ficar com a música The Northern End. Para vocês, Dynasty, The Northern End. Watch it! após Dynasty, ficamos com o projeto idealizado por Mark Sweeney e por Michael Voss. Estou a falar-vos dos Wolfpack, que aqui nos aparecem com uma música do álbum Cry Wolf, a música Palace of Gold. E este projeto tem vários convidados, dos quais nesta música se ressalta o vocalista Goran Edman. E terminamos esta sequência de Hard and Heavy do século XXI com o Zidane's Curse e a música Utopian Dreams, música retirada do álbum Cardinal. E vamos agora para uma sequência de Southern Rock de bandas clássicas. E vamos iniciar com os Goth Mule. E do álbum Doze, vamos ficar com a música Larger Than Life. Para vocês, Goth Mule, Larger Than Life. Concentrate, I'm gonna just come to me. Bring it up. Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de Southern Rock clássico, após Goth Mule, ficamos com os Doc Holliday e ficamos com a música Bad Love. E terminamos esta sequência com os The Outlaws e a música Gunsmoke. E vamos agora acalmar um pouco e vamos ficar com uma sequência de baladas de bandas do século XXI. E vamos iniciá-la com os suecos Heat. E do álbum Freedom Rock, vamos ficar com a música Who Will Stop the Rain. Para vocês, Heat, Who Will Stop the Rain.

E nesta sequência de baladas, após Hit, ficamos com os brasileiros Valet e ficamos com a música How Much Love. E terminamos esta sequência com os Monster Truck e a música Black Forest. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes que toda a gente conhece. E vai ser uma sequência de Hard and Heavy. E vamos iniciar esta sequência com uma música do álbum Stay Hungry dos Twisted Sister. A música mais pesada deste álbum, a música Burn in Hell. Para vocês, Twisted Sister, Burn in Hell. Don't want estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de Hard and Heavy, após Twisted Sister, ficamos com Yngwie Malmsteen e a música Hangar 18, Area 51, música cantada por Mark Bowles e retirada do álbum Alchemy. E terminamos esta sequência com os Rainbow e a música A Light in the Black. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de AOR de bandas do século XXI. E vamos iniciar com os LRS, um supergrupo composto por Laverde, Ramos e Shotton, um supergrupo idealizado pela Frontiers Records. E do álbum Down to the Core vamos ficar com a música Almost Over You. Para vocês, LRS, Almost Over You. Sit right here, baby, time you understand. I've tried everything, and I've done all I can. And it ain't easy, baby, to let it go. How much time have I lost? Heaven knows. I can't go on. You don't belong to me. Too many days, baby, too many nights. I raised my voice to the wall, lost my will to fight. You may be sorry, baby, so am I. I've watched love quickly grow, slowly die. eyes. There's a light in the end of the tunnel. Behold my eye. Late at night when my mind is racing, walls of doubt conceal my sight. Is it real or imagination? Apprehension in the night. Após LRS, ficamos com os brasileiros Marina e a música You Need to Believe. E terminamos esta sequência de AOR de bandas do século XXI com os Care of Night e a música Say a Prayer. música retirada do álbum Connected. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com a banda feminina Vixen. E do álbum Rev It Up, o segundo álbum da banda, vamos ficar com a música Love Is A Killer. Para vocês, Vixen, Love Is A Killer. Killer, a homicidal. frente al espejo. Solo vi una acuarela falsa de aquel que alguna vez fui. Al marcharte de mi vida, jamás pensé tener que sobrevivir al silencio que hay en las noches. ¿Por qué? Sin ti no sé continuar. Así ya nada tiene sentido. Sin ti ya no puedo vivir. Tengo el rostro empapado por lágrimas que me secan. Los amigos calman mi desdicha, pero me aferro a tu recuerdo y no logro escapar de ti. Por favor, desaparece de mí las grietas que arden en mi ser y en la carne viva de mi sueño. I tried to be so strong. Sequência de baladas após Vixen, ficamos com os mexicanos Coda e a música Sin Ti No Sé Continuar, e terminamos com uma música do primeiro álbum dos Foreigner, o álbum Foreigner, e ficamos com a música Fool For You Anyway. E vamos agora para uma nova sequência de Southern Rock, e desta vez dedicada a bandas do século XXI, e vamos iniciar com os Blackberry Smoke, e do álbum Like an Arrow vamos ficar com a música Believe You Me. Para vocês, Blackberry Smoke, Believe You Me. I'm Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de Southern Rock de bandas do século XXI, após Blackberry Smoke, ficamos com os Kamchatka e do álbum Long Road Made of Gold, ficamos com a música Mirror. E terminamos esta sequência com os Ogjaw e a música Second to None, música retirada do álbum Rise to the Mountains. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três nomes clássicos do AOR. E vamos iniciar com aquela que é provavelmente a música símbolo deste estilo, do Adult Oriented Rock. Estou a falar-vos de Don't Stop Believing, dos Journey. Para vocês, Journey, Don't Stop Believing. Took the midnight E nesta penúltima sequência do nosso Riff Service, dedicada ao AOR mais clássico, após Journey, ficamos com os Atlantic e a música It's Only Love, música retirada do álbum Power, um dos melhores álbuns de AOR dos anos 90. E terminamos esta sequência com Eddie Money e a música Two Tickets to Paradise. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a três bandas de hard rock do século XXI. E vamos iniciá-la com o Steel Panther, e do álbum Feel the Steel vamos ficar com a música Asian Hooker. Para vocês, Steel Panther, Asian Hooker. For a hug, I tried to score some blood. extraño. Tonight might be the right time. If there is a E é com The Night Flight Orchestra que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência de hard rock de bandas do século XXI com o Steel Panther e a música Asian Hooker. Continuamos com os Crazy Licks e a música Voodoo Woman, música retirada do álbum New Religion. E terminamos com os The Night Flight Orchestra e a música Living for the Night Time, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Skyline Whispers. E é com The Night Flight Orchestra que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e desejo que estejam aí desse lado na próxima quinta-feira. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! To say